gente vive se matando, irmão. Por quê? Eu sou igual a você, igual a você. Fruto do sistema na cena do louco. Não quer ficar de prontidão na beira do esgoto. Ele quer sim, quer dinheiro, umas 600 e viver na Gozolândia. E os coxinha se viu longe da sua banca. Aí gravata de carro blindado. O que cês têm? Eu tomo de assalto. Sabe o que é isso, doutor? É fruto da miséria que esses bandeirantes deixaram de presente pra favela. Sou um afrodescendente pertencente dessa terra. Estou na batalha, ainda não perdi a guerra. Espera. Do Capão pra Baixada Santista, ritmo febroso também está na fita. Vai pensando que a favela tá moscando. Um sapatinho revolucionando. Pensando assim, tem vários no Capão Redondo. 40 graus, temporal, eu tô aí. Tenho que provar pra mim que sou fiel ao hip hop até a morte. Aos MCs, temporário, torce o bico, torce. Das ruas, de terra pro asfalto. De que chute pra escola, M2000, cano alto. Pode crer. Mais um pretinho revolucionário. Canalha, verme e asqueroso, tenta me calar. Me julgar, eu confesso na favela. Aqui é cadeado, sem choro, sem vela. Aprendi nas ruas o que a escola não ensina. A malandragem, andar de cabeça erguida. Na cena de novo, Carlinhos Periferia. Pode crer. Somos guerreiros templarios em busca da paz nessa nova era. A gente vive se matando, irmão. Por quê? Eu sou igual a você, igual a você. Somos guerreiros templarios em busca da paz nessa nova era. A gente vive se matando, irmão. Por quê? Chegando no sapato e não de salto alto. Mano, pô, representando o morro e o asfalto. Chove, chuva, cai do céu sem parar. A lágrima do homem, a natureza não consegue brecar. A caminhada foi sofrida, é. Quem diria, a fusão pra mim representa uma vida. Eu quero é mais, eu não sou bobo. O que cê quer pra mim, louco? Eu quero em dobro, a paz tá comigo. A maldade eu multiplico, moleque de 13 sustenta a família de farol em farol. Uma correria, criança e esperança, eles passam na TV. Mundo ilusório, Globo, SBT. É o certo pelo certo, aí não gela não. 4.0 e muita disposição. Ligeiro com quem vai, ligeiro com quem vem. Cavaleiro, templário, guerreiro também. Tem muito patriota que não sabe ver o hino. Tem muito mano velho pagando de menino. Coimbra, Capão, é tudo zona sul. Mano Pou, Carlinhos, sem picar de zum zum zum. Não jogo pra perder, não brinco em serviço. TV, nas ruas, MP. Nosso compromisso, nada foi demais pra mim. O fim do túnel não é o fim. O dia passa, a noite vem, nos toca disco. Timar e Jorge Ben. Ela partiu e nunca mais voltou. Acorda, arrebenta, sempre do lado mais fraco. Sempre sobra pra nós, preto, pobre, favelado. Brasil, país de terceiro mundo. Brasil, país dos políticos corruptos. Procuro no meu disco diversão. Procuro nas favelas união. A diversão eu encontrei nos meus discos raros. A união, quando eu encontrar eu falo. Vários dias privado da minha liberdade. Hoje eu dou valor pra quem é de verdade. Meus pais, minha filha e minha mulher. Mas sempre visando um qualquer. Somos guerreiros templários em busca da paz nessa nova era. A gente vive se matando, irmão. Por quê? Eu sou igual a você, igual a você. Somos guerreiros templários em busca da paz nessa nova era. Parada do primeiro na lei da favela. A gente vive se matando, irmão. Por quê? Eu sou igual a você, igual a você. Parada do primeiro.